All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. Boy, don't even have the time. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Horário de Brasília, 12:00 em ponto. Paulo Coelho falou assim: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. E Zenão de Sítio, todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é que é loucura. Muito bem, depois de uma semana parado por causa de falta de condições emocionais deste apresentador Flávio Barbosa, o VHS está de volta. Eu já digo uma coisa, ninguém, absolutamente ninguém, vai me parar mais, seja no que for que eu faça. Vamos lá então, VHS começando agora na outra. Muito boa tarde pra você ligado no VHS, vamos chegando! 12:00, 3 minutos, hoje 16 de março de 2014, há um ano atrás, e saudade! E nós estamos aqui para o início de mais um VHS, aqui na Ultra Web Rádio e também na Web Rádio O Melhor do Futebol, pois é! O VHS agora é ouvido nessas duas web rádios e também no nosso patrocinador, o familiaquatica.webnode.com. Lá você pode ouvir nesses três sinais, nessas três páginas, este que vos fala, Flávio Barbosa, tocando música e também falando muita coisa boa. Por exemplo, hoje, no Música e História, para quem não sabe, o Você Faz Parte da História foi aposentado, estou substituindo, nós vamos falar sobre o início da agonia de Tancredo Neves e tocar 6 músicas do ano da graça de 1985. Uma é de 84, mas tocou no ano de 85, então certo. Nós também vamos ter o Arquivo do Humor, com a PRK30, inesquecível PRK30, que fez muito sucesso na Rádio Nacional nos anos 40, 50 e 60 na televisão, ok? Além disso, nós também vamos ter Michael Jackson, Gal Costa e Tim Maia, Extreme, Legião Urbana, USA for Africa, Elton John, Jean-Michel Jarre, Queen, e vamos encerrar o programa com ele, que há exatos 16 anos deixava esse mundo. Tim Maia será homenageado no finzinho do programa. E olha, você também pode participar, é só falar comigo através das nossas redes sociais e também do site da Ultra Web Rádio e o melhor do futebol, ultrawebradio.blogspot.com. Este é o site da Ultra e também o site do melhor do futebol, que é o melhor tracinho do tracinho futebol.blogspot.com. Repetindo os dois sites, ultrawebradio.blogspot.com ou o melhor tracinho do tracinho futebol.blogspot.com. Mandar um grande abraço para o Nilson e para o Nelson César, os irmãos de Sol, os irmãos de Recife, que sempre dão uma moral para mim, inclusive o Nilson e Nelson. Graças a vocês dois, se não fossem por vocês, eu não sabia onde é que eu tava. Semana passada eu tava enfrentando probleminhas pessoais, até por isso não teve VHS. E graças a esses dois, eu ergui a cabeça. Valeu, rapazes. Você também pode participar das redes sociais da Ultra. Ultra Web Rádio é a nossa página no Facebook, que também pode ser entrada através do facebook.com/ Ultra Rádio do Brasil, tudo junto. Vou repetir o site, facebook.com/ Ultra Rádio do Brasil. Ou você também pode participar pelos Twitters das duas rádios, Ultra Web Rádio, tudo junto, e Oficial Rádio MF. Coloque, por favor, uma arroba antes. Muito bem, repetindo, Ultra Web Rádio e Oficial Rádio MF. Esses são os dois Twitters, coloque uma arroba antes e participe junto com a gente, ok? Muito bem, antes da gente tocar a primeira música, uma informação do Família Aquática e do Alex Pucielti, do Best Women, que é o meu mestre. Christel Kovic é líder na última volta das maratonas aquáticas dos Jogos Sul-Americanos. A chilena disparou e a Ana Marcela Cunha, por enquanto, está na terceira posição. Essa Christel Kovic também vai dar muito trabalho. Será que ela vai vir para o Maria Lenk, que também será coberta através do nosso site? Veremos. Bom, vamos então começar a nossa viagem no tempo, vamos ligar a nossa máquina? Pois bem, esta música iria abrir o VHS de semana passada, porque estávamos saindo de uma época de carnaval, tem aquelas baterias de escola de samba e etc, etc. Mas vocês sabem o que aconteceu, não teve programa, vamos abrir lá hoje. Ney Mato Grosso, Ney Souza Pereira, ex-vocalista dos Secos e Molhados, fez muito sucesso à frente da banda, mas brigou, teve uma carreira solo extraordinária que começou com Desperta América do Sul, etc, etc. E essa música não fez tanto sucesso assim, mas é sensacionalmente épica. Apresento-lhes Alegria Carnaval, com a participação especial da bateria do Mestre Massa, uma mini bateria, diga-se de passagem. Ao meio de 8 horário de Brasília, o VHS está começando. Vi que isso não tem nada a ver. Hoje Isto sim é rádio. Rádio Melhor do Futebol. Passando a emoção que você já conhece. A verdade é que você querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Verdade é que você do futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. Et Paris se déchire sous la pluie, et Paris se déchire dans tes yeux, dans ta chambre là-haut tu t'ennuies, tu t'endors comme un clown malheureux. Laisse-la. Ces gens toujours pressés, laisse là ton désespoir et suis-moi. Si tu veux, nous vivrons toi, la musique et moi. Vis simplement toi, la musique et moi. Dans un autre univers, à fleur de ciel. Si tu veux, nous vivrons toi, la musique et moi. Por acaso me levar

Pra quem não sabe, esta é a música que abre o Nerdcast, o melhor podcast do mundo. Mas eu não vou falar mais porque eles não põem dinheiro aqui no programa. Quem dera pusessem, né? Michael Jackson, Another Part of Me. Tô brincando, eu gosto muito do Nerdcast. Tenho todos, inclusive. Hans Wagner, Me Leve ou Cantiga para Não Morrer. Mary Christie, Toi la Musique et Moi, de 1976. Sandra de Sá, Olhos Coloridos. Herb Albert and the Tijuana Brass com Spanish Flea. E Ney Matogrosso inaugurando solenemente os trabalhos com Alegria Carnaval. Você está no VHS, eu sou Flávio Barbosa e são 12:30, horário de Brasília. E olha só a notícia que acaba de chegar do nosso querido técnico coach Alex Pucialdi. Vamos mudar aqui o fundo. Bom, notícia boa para a natação brasileira nas águas abertas. Temos mais um ouro nos Jogos Sul-Americanos. Alan do Carmo venceu a prova nos 10 quilômetros, sendo seguido por Diego Vera, da Venezuela, Santiago Enderica, do Equador, e Diego Velarinho. Por muito pouco, não tivemos dobradinha no pódio. Pelo lado feminino, vitória dela, Christel Kovic, do Chile, mais um ouro para o Chile. E também tivemos a segunda colocação de Cecília Biagioli, da Argentina, e o terceiro lugar de Ana Marcela Cunha, mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Sul-Americanos. Já tínhamos várias medalhas na natação, agora também temos nas maratonas aquáticas. Também tivemos nos saltos ornamentais e no nado sincronizado, inclusive ouro no feminino também, né? Para mais informações, acesse familiaaquatica.webnode.com. O site pouco a pouco também vai voltando à atividade. E eu já digo que no dia 5 de abril nós estaremos na Unisanta gravando o nosso programa especial. A gente ia gravar, mas não é o caso, né? Acesse familiaaquatica.webnode.com. A água é a nossa casa. E vem aí a grande cobertura do troféu Maria Lenk 2014, de 21 a 26 de abril, na belíssima piscina do Ibirapuera, em São Paulo. Agora, indo para engatar mais um momento jabá absurdo, hoje, a partir das 4 da tarde, na Rádio Melhor do Futebol, você vai ter mais uma partida do Campeonato Paulista. Gabriel Sport narra. Que nome artístico, viu? São Paulo e Ituano, com os comentários, reportagens e plantão de Nielson Santos. E logo depois, às 6:30 da tarde, também aqui pela Ultra Web Rádio, nós temos, na verdade, as duas emissoras estão transmitindo o VHS, nós teremos o clássico dos clássicos, no Campeonato Carioca, Fluminense Vasco. Sinceramente, esse clássico vai ser o mais sem graça de todos, mas nós teremos o maior prazer em levá-lo até você, até porque a narração é dele, Diego Ramon. Ô, Diego, hein? Ele sabe estragar, ele sabe melhorar qualquer jogo estragado. Vamos repetir a frase que pegou mal. Ele sabe melhorar até qualquer jogo estragado. Os comentários são de Rubens Rodrigues. Rubens Rodrigues, não tem S. Eu estarei nas reportagens e na técnica o próprio Diego Ramon. Portanto, 4 da tarde, Campeonato Paulista, 6:30, Campeonato Carioca. É jogo pra ninguém botar defeito na melhor do futebol e também na Ultra Web Rádio. Você sabe, a dobradinha campeã do Web Rádio Brasileiro. Falado isso, vamos ao primeiro intervalo comercial deste programa. E já já nós voltamos com Wilson Simonal e a regravação de um clássico de Gilberto Gil. Este é o VHS, meio de 33, e nós voltamos já já. Abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Mundial de vôlei de praia. Amanhã começa a fase final com as melhores duplas de todo o mundo. Mundial de vôlei de praia, ao vivo, direto de Ipanema. Amanhã, 10 da manhã. Oferecimento Papermate. Faça com o coração, faça com Papermate. E Perdigão, a marca que confia no que faz. Promoção Coque Tavares. Saudades que tenho, o que ainda vou fazer? muito primitivo. Para que serve isso? Sei lá. Quase nada interessante. Quase nada. Tá louco, cara? Dia e 37, horário de Brasília. Você está ligado no VHS, eu sou Flávio Barbosa e esta é a Ultra Web Rádio e também a rádio O Melhor do Futebol. Mandar aqui um abraço para o James Azevedo Lima, meu grande amigo. A gente era companheiro do fórum do Tel José no início da década de 2000. A gente sempre via corrida junto, falava da antiga Fórmula Indy, que depois virou Fórmula Mundial e depois voltou a ser Fórmula Indy, etc, etc. E com certeza faz um tempo que a gente não conversava, com certeza continua apaixonado pela velocidade. E ontem a gente se reencontrou graças ao Twitter. Valeu, James, um grande abraço para você. E olha, continue sempre conosco. Nesse momento no campeonato italiano temos um pênalti a favor do Milan para cima do Parma. Está 2-1 para o Parma. Balotelli vai bater e fez 2 para o Milan, 2 para o Parma. Está empatada a partida para alegria e satisfação de Sidor. 2-2, Balotelli marca de pênalti. Agora vamos falar sobre o Expresso 2222, sucesso que o Gilberto Gil fez. E o pessoal do Milan ainda está desanimado, viu? O Gilberto Gil fez sucesso com essa música assim que voltou do exílio em Londres. E o Wilson Simonal gostou tanto que resolveu regravá-la para o LP Se Dependesse de Mim. Foi um tremendo fracasso de vendas, mas eu gostei, é muito balançante. Tem a música Irmãos de Sol, ao qual chamo o Nilson e o Nielson, e que foi feita pelo e para Marques e Paulo Sérgio Val. Então com vocês a versão de Wilson Simonal para Expresso 2222 de Gilberto Gil. Meio de 39, horário de Brasília, este é o VHS. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222, é o Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e dois e tempo afora.

to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Rádio Melhor do Futebol, passando a emoção que você já conhece. Ultra, isto sim é rádio. that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that you're Eita, música linda essa, hein? More Than Words com Nextreme. Seguinte, gente, a gente vai dividir a rede agora. A melhor do futebol vai de Tottenham e Arsenal com o Arthur Faria. E a outra segue com o VHS. A rede está, a partir deste momento, dividida. Compreender. Hora certa na outra, 2 para 1 da tarde. Eu também gosto dessa música. Tavares, Who Done It, 14 Bis, Nova Manhã, Extreme Modern Wars, Legião Urbana, Por Enquanto, Madness, Our House e, abrindo o bloco, Wilson Simonal com Expresso 2222. Quero agradecer desde já a todo mundo que nos ouviu até agora, seja pela Rádio Melhor do Futebol ou também pela Ultra Web Rádio. A Rádio Melhor do Futebol, a rede já está separada, está com Tottenham 1, já teve gol, Arsenal 0. E a Ultra Web Rádio segue com VHS até às 3 da tarde. No jogo que estávamos acompanhando, o Parma fez mais 2 gols com a Mauri e Bia Biani. 4-2, eu me pergunto, foi por isso que o Seedorf parou? Para pagar mico como técnico? Que como jogador é indiscutivelmente um fenômeno, agora como técnico, meu Deus. Muito bem, vai começar agora também a etapa de Caruaru, que inicia as atividades da Fórmula Truck em 2014. E olha, a temporada 2014 promete, porque só de ter começado com Wake Me Up When It's All Over, com direito a trilha de forró. Bom, teremos etapas também em Curitiba, em abril, em São Paulo, no dia 18 de maio, Goiânia, 8 de junho, a de São Paulo não sei se eu vou não, Cascavel, no dia 20 de julho, também teremos etapa no Rio Grande do Sul, em 17 de agosto, pouco antes do meu aniversário, na Argentina, em 14 de setembro, também teremos em Guaporé, 12 de outubro, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida, Londrina, Paraná, 2 de novembro, e o season finale, que será em Brasília, no dia 7 de dezembro, quando o Papai Noel já começa a dar as suas primeiras badaladas anunciando o início de 2015. Então, a Fórmula Truck em 2014 já está para começar. Muito bem, minha gente, vamos a um rápido intervalo e já voltamos com música e história de hoje, focalizando o início da agonia de Tancredo Neves em 1985 e mais 6 músicas do mesmo ano. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Se você não se contenta com meias verdades, não perca o Aqui e Agora. Mais que um telejornal, uma arma do povo. Hoje, 6h15 da tarde. Viaje bem, viaje bastante. Céu azul. Viaje bem, viaje bastante. Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião. Boa viagem. Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Vale bastante. Céu azul, leste, oeste, norte ou sul. Você livre pelo ar, com quem gosta de voar. Abate, abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura. Viajar. Viaje com a gente. Viaje bem, viaje pra fim. Motown Love Songs. No more. Sucessos inesquecíveis em gravações originais. Motown Love Songs. A venda em LP e cassete. BMG Ariola SBT. Que vivia feliz com sua família. Até que uma bruxa malvada Fugo virou um super game para você jogar da sua casa e ganhar muitos prêmios. Eu quero ver a gente vencer. Fugo, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Fugo. Oferecimento Kinder Ovo. Realiza 3 desejos de uma só vez. Uma e oito, horário de Brasília. Estamos de volta com o VHS. Mandar um grande abraço pro meu amigo Leandro Gavião, ele que é um mestre nas narrações, nas peladas do Aterro do Flamengo, e com certeza é um grande amigo. Sempre que eu posso, eu faço edição de vídeos das peladas que ele narrou, inclusive ele já me mandou duas para eu fazer. Farei com todo prazer durante a semana. Gavião, um grande abraço para você, ele que está na escuta do VHS aqui na Ultra Web Rádio. E sem mais delongas, vamos para o Música e História deste domingo. Hoje vamos focalizar o início da agonia de Tancredo Neves, quando ele tinha sido eleito presidente da República em 1985, no início do ano. Deixa eu me despedir aqui do Gavião, que ele está saindo da lã agora. E depois eu volto aqui pro texto. Acontece isso mesmo, a rádio ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, voltando aqui pro texto. No dia 15 de março de 1985, portanto, há 29 anos, uma notícia impactou o povo brasileiro. A Folha de São Paulo assim disse: nos instantes finais do fechamento desta edição, a Folha recebeu informação segura de que o presidente eleito Tancredo Neves estava sendo operado de apendicite no pronto-socorro. Ai, que óculos está sujo, mano. Bom de novo. Estava sendo operado de apendicite no pronto-socorro do hospital de base em Brasília. Na tarde de ontem, fortes rumores davam conta de que Tancredo tinha sido acometido de uma apendicite aguda. O ministro Ibrahim Abiakel, que segue vivo até hoje, chegou a reunir os jornalistas para uma conversa reservada no seu gabinete, revelando o fato. Segundo ele, o futuro chefe do governo, nunca ia ser, estaria acometido de uma apendicite supurada, ou seja, uma peritonite, e poderia ser operado a qualquer momento. No final da noite, ninguém quis confirmar a informação em Brasília. Num jantar na Embaixada de Portugal, onde se encontravam, entre outros, o governador Franco Montoro, o deputado Ulisses Guimarães e o primeiro-ministro português Mário Soares, em homenagem à filha de Tancredo, o ambiente era muito tenso. Todos eles, menos a filha do Tancredo, já viraram cinzas. Logo no início do jantar, a filha de Tancredo retirou-se rapidamente, acompanhada de seu marido. O governador de Minas Gerais, Hélio Garcia, já estava sentado quando foi chamado de lado por Ulisses Guimarães para uma conversa reservada. Franco Montoro também foi chamado. A notícia da operação se espalhou pelo ambiente ao ponto de Mário Soares colocar os convidados à vontade, sugerindo-lhe que não se constrangessem em deixar o jantar se entendesse necessário. Pois bem, o senador Fernando Henrique Cardoso, depois presidente da República, almoçou anteontem com Tancredo, anteontem dia 13, e o achou muito abatido. Ele ficou preocupado com os cuidados excessivos da dona Risoleta e de Tancredo. Dona Risoleta, inclusive, proibira Tancredo de tomar vinho. As primeiras informações tinham sido essas, mas no dia seguinte, já no dia 15 de março, também no dia em que a nova república supostamente começava, Sarney tomou posse. Numa cerimônia de apenas 20 minutos, o senador José Sarney, então com 54 anos, o eterno José Sarney, foi empossado, aliás, no cargo de vice-presidente da República e depois assumiu a presidência em virtude do impedimento de Tancredo Neves. Antes da cirurgia em Tancredo, estava prevista uma solenidade mais extensa, com a realização inclusive de discursos. Na abertura da sessão, sob a presidência de José Fragelli, então presidente do Senado, obviamente, e da Câmara e do Congresso, foi lido um atestado do hospital de base informando o estado de saúde de Tancredo Neves. A seguir, uma comissão constituída pelos líderes de todos os partidos na Câmara e no Senado foi designada para recepcionar Sarney e conduzi-lo à mesa. Sarney leu o famoso juramento de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil, juramento constitucional, e os trabalhos terminaram logo após a execução do hino nacional e da leitura da ata, ou seja, não teve aquele pomposidade toda com direito a discurso. O presidente Tancredo Neves disse ter uma boa evolução pelos médicos que o assistem. Ontem à tarde ele tinha caminhado pelo quarto, conversado com a equipe de Hospital de Base de Brasília, ontem no caso dia 15 de março, e revelado excelente humor, de acordo com o último boletim médico do dia expedido às 18h45. Infelizmente, o resto dessa história todos já sabem. Tancredo não aguentou a agonia, dizem até que ele foi assassinado, e Sarney assumiu a presidência oficialmente e está até hoje no Congresso. A nova república revelou-se depois não tão nova assim. Vamos então tocar 6 músicas do ano de 1975, a primeira delas, na verdade, é do ano anterior, 1974, mas com certeza fez um sucessão depois que, ao anunciar a eleição do Tancredo, o Cazuza, então vocalista do Barão Vermelho, pegou a bandeira nacional e cantou esse clássico do rock brasileiro. Pro dia nascer feliz, Barão Vermelho abrindo este bloco de 6 músicas da época em que Tancredo agonizava. Vamos lá então, 1h15, horário de Brasília. Do amor,

sinal, pessoas passam por mim. Eu ligo o rádio sem querer. Pela janela, o guarda manda seguir. Faço de conta que você está aqui. Te falo dos meus planos, onde você sempre está. E se tudo for engano, quero acertar. Nesse calor de verão, eu quase sinto tua mão. Pelo espelho, vejo você me olhar. Você se esconde pra depois me tocar. Não sei o que fazer. Na fumaça do cigarro, quero você. Hora certa na outra, 1:37, horário de Brasília. It's

Agora sim achei. USA for Africa, We Are the World, esse grande clássico da música mundial de Michael Jackson e Lionel Richie, produzido por Quincy Jones e cantado por um grande elenco de estrelas. Pena que o que é bom é imitado. Com todo respeito a todos que tentaram imitar, mas esse é o original. E digo isso porque tentaram fazer uma macaquice de regravação, mas sem a essência dessa versão original. Pois bem, antes nós tivemos Roupa Nova com Você Faz Sentido, Ahá com Take On Me, Gal Costa e Tim Maia que vai voltar no final do programa com Um Dia de Domingo, tipo esse hoje, One com Careless Whisper, One que tinha na frente George Michael, e abrindo o bloco Barão Vermelho, Pro Dia Nascer Feliz. Muito bem, tivemos um pequeno contratempo com a equipe que ia transmitir o jogo entre São Paulo e Ituano, portanto esse jogo que você ia ouvir na rádio Melhor do Futebol foi cancelada a transmissão. Entretanto, Fluminense Vasco vai continuar no ar da sua Ultra Web Rádio com a narração de Diego Ramon. Portanto, 6:30, Fluminense Vasco na Melhor do Futebol e também aqui na Ultra Web Rádio. Intervalo comercial rápido agora e já voltamos. Olha, tem muita gente que o Big Boy vai cantar parabéns. E olha, muita gente boa mesmo. Já a gente volta com mais VHS. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. Playoff semifinal do basquete americano NBA. Nesta quarta, direto dos Estados Unidos, a segunda partida entre Charlotte Hornets e New York Knicks. Exclusivo. Nesta quarta, 8:30 da noite. Basquete NBA, oferecimento Coca-Cola, emoção pra valer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Nike, o basquete na sua melhor forma. E Ford Hobby, é o maior charme. Camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores. Esta semana na Sears, apenas 12.800. Use o seu crédito. Loja Sears. Para um só destino, os Jogos Olímpicos. Tutti Frutti, um grande sucesso. Num lançamento Opus Columbia. Raul Gil traz Vini Belo Robinson. Neste sábado, 1:00 PM, programa Raul Gil. Faltam agora 10 minutos para as 2 da tarde, horário de Brasília. E nós já estamos de volta, agora virou, 10 minutos mesmo. Para as 2 da tarde, horário de Brasília, já estamos de volta com o VHS aqui pela Ultra Web Rádio. E nesse momento eu quero mandar um grande, enorme, imenso, carinhoso abraço para 3 pessoas muito especiais que estão hoje completando, na verdade são 3 mesmo, completando mais um aninho de vida. São eles: Brandon Pierre, nadador do Corinthians, a Adriana Sancas, nossa ouvinte, grande amiga nossa, e ele, saco de risos, Luiz Felipe dos Santos, o freak do Pop Bola. Com certeza ele tá comemorando muito. Aê, muito engraçadão, hahaha. Esses 3 realmente são fenômenos no que fazem e com certeza merecem o parabéns do Big Boy. Aí, galera, hoje é o aniversário. Vamos cantar para aquele jovem ali de cueca vermelha. Parabéns a você, nesta data querida. Muita felicidade e cuecas na vida. Extensivo também a todo mundo que hoje completa mais um ano de vida. Brandon, saco de risos, Adriana, muito obrigado por existirem. Que essa data seja tão especial para vocês quanto é a vida de vocês. Mil parabéns por tudo mesmo. Bom, e em homenagem a eles, eu vou tocar uma música da Angélica. Em 1991, essa música não fez tanto sucesso. Ela lançou o LP que continha a música Amor, Amor, mas para mim, uma das melhores faixas do disco é essa que vou tocar agora. Algodão Doce Guaraná, com Angélica. Faltando agora 8 minutos para as 2 da tarde. E eu quero lembrar, antes de tocar Angélica, que amanhã, às 10 da noite, tem eles, os freaks do Pop Bola, no Papo de Doido. Papo de Doido que, com certeza, vai ser muito especial amanhã. Eles vão conversar, vão discutir, enfim. Vão se divertir, nos divertir muito no Papo de Doido, toda segunda-feira. Eu lembrei do aniversário do Saco de Riso, ele também faz parte do programa Papo de Doido, toda segunda-feira às 10 da noite, aqui na Ultra. Agora sim, Angélica, Algodão Doce Guaraná. Uma das melhores coisas da vida é sonhar. Por isso é bom ser criança, porque nós crianças estamos livres para sonhar. Chorar. outra. Isto sim é rádio. You can depend and never worry. Para o oeste,

best in younger years. But he'd have said that roots grow stronger if only he could hear. Thank you. pensa que vai me seduzir. Se você pensa que vai me arrepiar, pode ser, mas eu sou feito por purpurina. Se uma luz não ilumina, não há jeito de brilhar. Hora certa na Ultra, 2:12 horário de Brasília. Essa é uma das músicas instrumentais mais marcantes de todos os tempos. Jean-Michel Jarre com Fort Handel Ruan, Lucinha Lins com Purpurina, Elton John com MC Gunner, Ray Ray Johnny, Guilherme Arantes com Fio da Navalha, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, e Angélica abrindo o bloco com Algodão Doce e Guaraná. Lembra você que daqui a pouco, 6:30 PM, aqui na Ultra Web Rádio e também na Web Rádio O Melhor do Futebol, tem mais bola rolando. Fluminense Vasco, ao vivo do Maracanã, um grande clássico reunindo as duas forças que foram supostamente rebaixadas no ano passado. O Fluminense ficou, o Vasco caiu. Será que esse clássico vai ser sem graça como todos pensam? Bom, na narração do Diego Ramon, nenhum jogo é sem graça. Os comentários serão de Gabriel Esporte e Rubem Rodrigues, e eu estarei nas reportagens e no botão, batendo tudo o que acontecer no futebol brasileiro e mundial. E lembra vocês também que o site Flamengo Aquático está preparando seu site especial, o site do site, para o troféu Maria Leite 2014, que vai acontecer no dia 26 de abril, próximo mês, no Ibirapuera, em São Paulo. Olha, com certeza, as feras da natação do Brasil e do mundo estarão todas reunidas nesse show, o maior show da natação brasileira. Só para o Maria Lente e Família Aquática vai. Último intervalo, já nos voltamos com o tempo da 30 no ar. Vivo do humor. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração, você é um de nós. Me traz sua emoção. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. É o Brasil na pista e no campo. É uma nova história se revelando. É o talento sempre te encantando. Para emocionar, para a alegria todo dia se espalhar. Tem pra você ver, pra surpreender, pra mostrar, pra traduzir, pra você entender. Vem para envolver, para a paixão dessa nação pulsar. Vem para mostrar o que surgir, seja em qualquer lugar. Lugar. Paquetá, hospede-se no Hotel Lido. Apartamentos e suítes com ar refrigerado, geladeira, TV e telefone. Cozinha internacional. Dois restaurantes, um turístico e outro popular. Informações pelo telefone 397-0377 ou 397-0182. Hotel Lido em Paquetá. Cidade grande na floresta, num bar no meio do deserto. Estreia nesta terça às 21 horas, aqui na Tupi. Você vai rir até chorar. Muito bem, nesse momento, 2 horas 23 minutos, Leandro Totti vai cruzar a linha de chegada em Caruaru na primeira colocação. Esse autódromo nem lá nem cá, muito mais ou menos. Mas enfim, os caminhões da Fórmula Truck estão reformando esse autódromo. Quem sabe um dia, talvez... Opa, olha o Totti, olha o problema não, já conseguiu segurar. Olha o Leandro Totti. Eu lembro dele ter saído da pista e ter voltado a tempo de ganhar a corrida. Mas eu acho que é isso que vai... Olha o Leandro Totti, vai tentar segurar. Vamos lá. Falta pouco. O carro tá com problema, mas falta pouco. Eu chamo de carro, isso é caminhão. Vem, Leandro Totti. Boa. Opa. Vai chegar. Chegou. Leandro Totti vence o Grande Prêmio de Caruaru, Grande Prêmio Aurélio Batista Félix, em Caruaru, primeiro Grande Prêmio do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Sul-Americano de Fórmula Truck. Apesar de todos os problemas na última volta, carro balançando, é caminhão, mas vou chamar de carro, carro balançando, requebrando, querendo sair da pista, mas ele conseguiu. Leandro Totti, portanto, é o vencedor do Grande Prêmio Aurélio Batista Félix da Fórmula Truck, abrindo os trabalhos. E por falar em trabalhos, vamos continuá-los, porque chegou a hora do nosso último bloco e, como a gente sempre faz, todo domingo, neste horário, vamos de Arquivo do Humor. Hoje vamos focalizar o programa PRK30 de Lauro Borges e Castro Barbosa, programa que começou a ir ao ar em 1941 e saiu do ar em 1964. Os grandes destaques com certeza eram publicidades fictícias e concursos de calouros, e nós vamos focalizar inclusive dois desses momentos. Lauro Borges e Castro Barbosa imitando várias vozes, principalmente personificando os apresentadores e donos da rádio Megatério, Nababo Jalbuquerque e Otelo Triguinho. Eu acho que é esse o nome. Eu não lembro, faz um tempo que eu não ouço, mas vamos lá. Megatério e Otelo, por favor, vamos com o Arquivo do Humor. Amigo ouvinte, se o senhor está desconfiado que anda com a saúde meio adoentada, não durma sobre os louros da vitória. Procure o Dr. Ervadócio Castanharo de Moraes, um dos melhores médicos otorrinque, laringo e logista, que tratará das suas amígdalas como se elas fossem uma pessoa que ele amasse. Tome cuidado, com as amígdalas não se brinca. Amígdalas, negócio da parte. Minha senhora, para a beleza da cutis da sua pele, use um sabonete fino, perfumado e durável. Senhorita, o sabonete Flor de Urtiga, fabricado com criolina, lixa grossa, capo de telha e com fígado dos olhos do bacalhau, remove toda a sujeira da sua cara e deixa um perfume suave, tão suave que ninguém sente. A Flor de Urtiga, que urtigamente custava 5 mil reais, Hoje custa apenas 5 cruzeiros. É barato ou não é? E vamos chamar agora o primeiro cão de gato do nosso programa de calores, que é o senhor Benevides Telha Menos da Silva. Faz favor, senhor Telha Menos. Boa noite. Boa noite, senhor. As minhas condolências para o senhor e sua excelentíssima família. Muito agradecido em meu nome da minha excelentíssima família. Ora, por quem sois, não há de queses. Está se vendo que o senhor é um indivíduo delicadíssimo, estupidamente bem educado. Ah, obrigadíssimo. Não é como certos calouros que vêm aqui, metidos a besta. Não, eu a reconheço que eu sou vinho de outra pípola. Justamente. É, o sujeito, quanto mais estúpido, mais ignorante for, mais eu trato ele melhor, né? Sim. Vossa Excelência, senhora ilustríssima e delicadíssima, senhor Espícola, é uma prova disso. Perfeitamente. Não há de queijo. Isso muito me lojongeia, hein? Meu quê? Me lojongeia. Sim, senhor. Mas me diga uma coisa, por que, que o senhor chegou atrasado? Bom, é porque eu moro muito longe e tive que vir a pé de casa, né? Eu, de onde é que o senhor mora? Eu moro em Santana do Livramento, no Rio Grande, do Norte. Puxa, mas o senhor vem a pé de lá até aqui? É, senhor. Estou viajando há 5 meses para tomar parte nesse programa. Puxa, mas por que, que o senhor não veio de velocípede, rema-rema, patinete, lotação? Tava tudo... Lotação? Eu, hein? Por quê? Cruz credo, eu fiz uma promessa de nunca mais andar de lotação, um juramento. É, mas por quê, meu amigo? Porque uma vez eu tomei uma lotação, o miserável chofé corria tanto... Certo. Que as rodas traseiras do carro às vezes chegavam a passar na frente das rodas dianteiras. É? Poxa! O bandido fazia cada curva tão perigosa que só tinha tempo de me encolher num canto e dizer piu, piu, piu, piu. É? Dali a pouco ele parecia que ia bater em cima de uma árvore. Aí eu fechava os olhos e fazia outra vez piu, piu, piu, piu. Ué, mas por que, é que todas as vezes que o carro estava em perigo, o senhor dizia piu, piu, piu? Porque me disseram que a minha avó morreu num desastre de lotação sem dar um pio. Aba. É. Cê. Ainda estou dia eu fui numa cartomântica. Sim. Pra ler a minha mão, né? Sim. E ela me disse que se eu ficar sem respirar mais de 9 horas, eu sou capaz de morrer por falta de ar. Ela disse isso, é? Disse, senhor. Disse também que se a minha mãe ficar viúva, meu pai vai morrer. Disse isso também? Disse. Mas que besteira. Essa besteira? Besteira por quê? Ah, seu pai morrendo, é natural que sua mãe tenha que ficar viúva, meu. Eu sei, mas ela disse que meu pai vai morrer primeiro. Que é por isso que a minha mãe vai ficar viúva. Mas é a mesma coisa, meu. Que besteira. Ah, mas ela só diz besteira. É, né? O senhor quer ver? Sim. Ela diz que se eu casar e tiver filhos... Sim. O filho que nascer primeiro vai ser o mais velho do que os outros. Ah, é, não? É. Mas por que será que ela só leu besteira na sua mão? Sei lá, eu acho que é porque quando eu dei a mão pra ela ler, eu esqueci de tirar as luvas. Vamos à nossa pergunta de hoje. Sim, senhor. O senhor sabe jogar fria? Jogar fria em quem? Jogar fria não, é outra coisa. O senhor não sabe, por exemplo, o que é uma ilha? Suponho que sei. Suponho que sei, bom. E não sabe o que é uma montanha? Suponho que sei. O senhor sabe o que é um lago? Suponho que sei. Ah, suponho que sei. Suponho que sei. Meu amigo, o senhor fica aí pra baixo, pra cima com esses supositórios e não... E não... Não responde nada direito? Ora, suponho que sei, suponho. Quantos anos o senhor tem? Peraí, eu tenho... Não sabe? Não é isso. É que eu não se alhambro se eu tenho 44 anos e calço sapato com 39, ou se tenho 39 anos e calço 44. Ah, confusão danada, né? É, eu esqueço. Bom, isso não tem importância. Sim, senhor. Vamos ver. Mas como é que se chama esse negócio que o senhor vai cantar? Se chama-se Vem, minha querida e hidra enlatada namorada, vírgula. Resposar nos braços meus. Sei. E me dar os beijos teus, vírgula. Que eu não me chamo Mateus. Vem agora, nesta hora, que tu é a minha aurora. Esse é o título, é? É, sim, senhor. Muito bonito, hein? Sim, senhor. Muito bonito o título. Pode começar? Pode, pode. Então lá vai. Vai sem acompanhamento mesmo? Não, ele pode dar um tom aí. Dá um tom. Dá um tom, dona orquestra. Tom qualquer. Chega. O senhor não tem ritmo, meu amigo.

Que as suas dúvidas vem pra cá. A gente já brigou demais por essas coisas. Vem me dar uma força, porque eu te amo. Eu sei que não é tão simples, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Senta aqui, vem me dar um sorriso. Senta aqui. Muito bom, hein? Excelente. Ultra. Isto sim é rádio. What you gonna do when the flames are up? Simple Minds com Alive and Kicking. Antes, Fábio Júnior senta aqui, que ontem, só ontem descobri que era uma versão de uma música de José Luis Perales denominada Siéntate. Antes a gente ouviu Queen com A Kind of Magic e Caetano Veloso com O Quereres. Agora, 10 para as 6 da tarde, vai terminando o jogo entre Tottenham e Arsenal, que vocês estão ouvindo na Melhor do Futebol. Tottenham tenta um último ataque, será que vai ter um empate? Não veio, parece que o juiz vai acabar, teve uma falta que o juiz marcou. O juiz disse, perdi a paciência, vou amarelar, vou expulsar. Não, só amarelou. Soldado recebeu o cartão amarelo. Informações dessa partida, que já está na reta final, você ouve na Melhor do Futebol, que esteve nessa primeira hora transmitindo VHS. Acho que agora é só bater para encerrar o jogo. Muito bem. Amanhã, a partir das 10 da noite, tem o Papo de Doido com os Freaks do Pop Bola, analisando e discutindo. Acabou a partida, 1-0 para o Arsenal. Analisando e discutindo todos os fatos da semana de muito bom humor. Olha, esse programa é muito bom. Os Freaks do Pop Bola sempre arrasam. Também pudera, né? Amanhã, 10 da noite, Papo de Doido aqui na Ultra. E mais tarde, às 6h30 da tarde, eu, Gabriel Sport, Rubem Rodrigues e Diego Ramon esperamos vocês para Fluminense Vasco, o clássico do Campeonato Carioca, aqui na Ultra e no Melhor do Futebol. Por minha parte era isso, 2 horas 51 minutos, o VHS deste domingo fica por aqui. Semana que vem nós estaremos de volta com a bênção de Deus e eu tenho certeza com muita coisa boa. Obrigado Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela grande audiência. E você vai ficar agora com a melhor programação musical do Web Rádio Brasileiro, que é a programação musical da Ultra Web Rádio. Encerrando o programa de hoje, Sebastião Rodrigues Maia, que em 1969, depois de muitos perrengues, inclusive uma deportação dos Estados Unidos, apadrinhado por Nelson Motta e Tim Maia, lançou seu primeiro LP. Depois, não parou mais, colecionou várias encrencas e polêmicas, se converteu a uma seita racional do universo em desencanto, se desconverteu, voltou a fazer sucesso, mas também com sucesso vieram as drogas, também veio, digamos assim, a fama de ausência aos shows. Infelizmente, essa fama de drogas o levou à morte há exatos 16 anos, no dia 16 de março de 1998. Para homenagear Tim Maia, nada mais justo que tocar uma música dele. E, para mim, a minha preferida. O Descobridor dos Sete Mares, fechando o VHS desse domingo. Uma ótima tarde a todos, boa semana, aproveite bastante e nos vemos daqui a pouco no futebol. Até já! Descobridor de sete mares, navegar eu sou assim. Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.